Esse rio que vai lento, espreguiçando-se a teus pés, não traz nunca a mesma água, não volta nunca para trás. Já não é o mesmo rio e nenhuma das suas ondas voltará para nascer. Estiver